Scott, DJ Kaique no beat. É. O microfone tá ligado? Tá, né? É. Na disposição de Shuri na mão. É o rap, o verdadeiro rap na missão. Eis a contribuição dessa tal revolução. Microfones na mão, tesourou, né, cuzão? Nem nada não, nem preciso da sua estação. Só boicote ao mascote, então manda se fuder. Se render ao padrão, escolhe quem vai se vender. Mas a realidade em criatividade, como GOG com genialidade, mostra o Brasil com P. Vixe, muita treta, bico achar que é tudo igual. Pois o bagulho é doido, a gente tá tratando mal. Desde holocausto urbano, eu sei do que eu tô falando. Escrevendo, improvisando, ou morrendo, ou matando. Desenhando, grafitando, caindo, levantando. Dançando, pulando, sorrindo ou chorando. Tanto faz, isso é vida, artistas ou não. Na disposição de Shuri na mão. Mascote, microfone, apostos pronto pro ataque. Boicote, é o rap sofre, mas segura o baque. Contra, vamos até o final fazendo acontecer. É. A banca cresce e não para de correr. Mascote, microfone, apostos pronto pro ataque. Boicote, é o rap sofre, mas segura o baque. Contra, vamos até o final fazendo acontecer. É. A banca cresce, não para de correr. Sem parar, vai, aumenta o volume, que é rap do bom. Pra quem tem o dom, pra quem tem noção. Sem contestação, manifestação. Seja de protesto, seja diversão. Quando o bumbo bate e a caixa bate, aí não tem debate, tá fora de combate. É, vocês odeiam o rap, vocês boicotam o rap, mas andam com nossos caps. Estão em cima dos claps, vai entender. Será que vale a pena insistir? Então quem vai te ouvir? Por isso que cê tá aqui? Legadíssimo, mascote, quem é que isso vai curtir? Sinto o poder do microfone quando o beat cair. Foda-se a ignorância de Rui Castro. Pra barbara dança da bandeira fica o mastro. Acham que sabem tudo em qualquer situação. Eu vivo na quebrada, eu vivo na mansão. Mascote, microfone, apostos pronto pro ataque. Boicote, é o rap sofre, mas segura o baque. Contra, vamos até o final fazendo acontecer. É. A banca cresce e não para de correr. Mascote, microfone, apostos pronto pro ataque. Boicote, é o rap sofre, mas segura o baque. Contra, vamos até o final fazendo acontecer. É. A banca cresce e não para de correr. Eu insisto, persisto, não mando recado. Não mando recado. Tenho algo a dizer, não vou ficar calado. Não vou ficar calado. Amo o que faço e faço por amor. Fama, grana, é consequência, moro? Consequência, moro? É. Aos pseudo-intelectuais, me tiro o sossego, eu tiro sua paz. Dedicado aos mestres do microfone, Taim de Racionais. Aos escritores, Alessandro Buzo, Ferrez, Sérgio Vaz. GOG, RCO, Rapping Hood e outros mais. Oráculo, Sabotagem, descansa em paz. Vai pensando que nós tá quieto. Não tô na balada. Experimenta me procurar na rua. Esse é o remédio pra quem dá motivo.